Bom, antes de mais, mais uma época, ainda ontem saímos daqui, já estamos cá outra vez. Expectativas, as expectativas são as mais elevadas possíveis. Uma direção que quer continuar com o futebol em Nogueira do Cravo, um treinador que quer fazer um trabalho, se possível, melhor que o do ano passado, uma equipa cheia de ambição para poderem rumar a outros palcos. Portanto, tenho todas as melhores expectativas que podem acontecer para este ano. Ressalvar aqui que o grupo de trabalho foi constituído por tudo por jogadores que o treinador quis, assume a total responsabilidade do plantel. Foram escolhidos, os que estão aqui hoje vieram porque eu quis que viessem. Dizer que uns não foram primeira escolha, outros foram primeira escolha, mas nem sempre os que são as primeiras escolhas são melhores do que aqueles que vêm depois. Estou muito satisfeito com o plantel que aqui tenho e tenho a convicção que vamos fazer um bom trabalho. Aquilo que eu me propus e que eu me proponho mesmo mais os meus jogadores é atingir a manutenção, foi aquilo que foi pedido pela direção, é atingir a manutenção. Se pudermos safar aquele último mês fatídico, melhor. Agora, se perguntarmos a todos os treinadores de todos os campeonatos nacionais, profissionais, amadores, o que é que querem para o seu clube, que é ganhar os jogos todos, e eu não fujo à regra. Nós, se pudermos atingir a manutenção nos primeiros 7 meses ou 6 meses, que é o ficar em segundo lugar, melhor. Agora, aquilo que eu me estou aqui a vincar é que tenho aqui jogadores que quis, jogadores com caráter, com ambição, e sei que eles também querem fazer outra vida dentro do futebol. Acho que o Nogueirense tem todas as condições para fazer uma excelente época este ano. E o meu motivo de estar aqui é sentir mais uma vez, que no final do ano, à semelhança do ano passado, que os jogadores que eu dirigi saem daqui melhores homens, melhores jogadores, mais preparados para o futuro. E é esse o objetivo de todos que aqui estão no Nogueirense. Muito trabalho. Agora, uma realidade é que temos condicionantes, somos uma equipa daqui da ponta do distrito, temos dificuldade em ter jogadores da terra, no entanto conseguimos alguns, com muita qualidade. Tivemos que optar por ter menos gente na casa, porque isso transtorna-nos. O clube não tem capacidade para ter muitos jogadores aqui a viver. Estou muito contente, é o que tenho a dizer. Tem graça que a primeira coisa que me disseram quando viram as séries foi que a minha série tinha duas equipas que tinham disputado a fase de subida o ano passado. E eu confrontei essas pessoas a dizer: todas as séries têm duas equipas que disputaram a fase de subida. Podem ter é mais, mas duas têm. Portanto, nós o ano passado tivemos uma série muito difícil. Tínhamos as equipas dos Açores, que realmente tinham boas equipas, e depois a parte da logística e da dificuldade em fazer muitos quilómetros. Este ano temos a benesse de a logística ser, é sempre difícil, mas menos quilómetros, menos desgaste, mas estou convencido que vai haver muita competitividade. Este grupo vai ser muito competitivo, tem equipas que são muito bem orientadas, com muito bons jogadores, e vai ser uma luta. Rui, o ano passado, quando no final do campeonato, perguntava-lhe se ficaria no Nogueira para a próxima época, para esta época. Disse-me que, enfim, havia muita coisa a falar, mas que queria dar outros voos mais altos. O que é que o fez ficar em Nogueira de prato? Primeiro, por incrível que pareça, e voltando a falar numa coisa que para mim já não tem interesse nenhum, o que é certo é que eu tenho o sonho de poder ascender a outros patamares. O que acontece aqui é que eu sei que para ascender lá tenho que ter sucesso. E só por uma curiosidade, eu fui indicado para um clube que a resposta das pessoas, dos dirigentes, foi que teve a lutar para não descer. Portanto, tiraram-me 3 pontos na secretaria, por incrível que pareça, fez de mim pior treinador. Sou o que sou, ambiciono chegar lá. O que me fez ficar no Nogueirense? Primeiro, a ambição que vi num dos responsáveis em poder fazer uma equipa à minha medida. Depois, quando falei com essa mesma pessoa, que foi o elo de ligação entre uma direção que vai sair e outra que vai entrar, houve ali muita cumplicidade naquilo que nós queríamos. É claro que temos orçamentos reduzidos, temos muitas dificuldades, mas o eu poder fazer a equipa à minha medida foi meio caminho andado para eu aceitar este desafio. E não vou defraudar ninguém. Vamos trabalhar e sei que vamos conseguir fazer uma boa prestação e, sobretudo, defender o nome da Associação Desportiva Nogueirense.